trás. FNDAC na produção. Peste. Ah, somos as duas pestes. 2009. Eu sou a peste que nasceu pra tirar o seu sossego. Sublime elevação que consegui pelo desapego. É um lugar onde os monstros querem tirar minha liberdade. O inferno em chamas onde só habitam os covardes. Promiscuidade abrindo o corpo daqueles que não tem mais alma. Fazem coisas horrendas, não tem vergonha na cara. Sem causa pra lutar, apenas sugam o seu sangue. No povo inabitável onde o perigo é constante. Atrás dos diamantes eles se matam entre si. Não adianta sentir pena, eles não estão nem aí. Vampiros e gárgulas, demônios e falsos profetas, todos eles te esperam pra tortura eterna. Depende de você, se quer jogar tudo pro alto. Garanto que sofrerá se continuar esse caminho falso. Eu percebi que devo buscar o meu troféu, as amizades verdadeiras que me levarão pro céu. Mas mesmo assim, insisto em alertar os inimigos, porque sei que muitos não sabem nem imaginam o perigo. Separei o joio do trigo, agora eu sei quem é quem. Sei o caminho do mal, mas eu prefiro seguir o bem. Sempre bem informado do que acontece no abismo. Quem sobreviveu e veio pra pregar o mau caminho. Sou Andraz, a peste que vive na liberdade sublime. Acima das coisas mundanas, acima do crime. Yo, 2009, Andraz, FNW na produção.